Affront. Affront. Affront. Affront. Teste, teste, médio, agudo. Pra plugar a ostentação do mundo. Pra rimar, pra firmar, pra calar, pra minar. Pra eliminar, ha. Microfone de ouro ou de prata. Aqui no contraverso, a tua canção tá fraca. Nada como a elite, suas farsas empreguiçada, limitada, escravocrata, marca. Etiqueta, riso na cara, saca. Tua postura desvalorizada, acha que você resolve só, sempre só, o maior. Hip hop, ostentação, individualidade para tua omissão. Pouco se importa com o sangue aqui no chão. Basta o brilho do ouro pra tua omissão. Vacilão, contradição. O ouro que tu ostenta aqui não fala de união, não. Clips, clips, vão formando a tua cabeça. Preto de carrão, de cordão, de boneta. Viva a mentira das multinacionais. Esqueça, zumbi, Malcolm X, jogue na sarjeta. Steve Biko, rasgue o livro. Sem limite, ei, seja mais omisso. Seria o hip hop verdadeiro, bem ancestral, militante lá do preto. África, onde eu fui buscar a verdade que você prefere rejeitar. Faz o tipo bandidão diferente, diferente. Novo produto, chapa quente. Estilo dog dó, pau no cu, eficiente. Quebra as correntes que limita a tua mente. O mesmo ouro e prata que ostenta no presente. Patrocinou o sequestro de um continente. Ei, pode até rimar, se limitar. Se venda pro homem branco, faz teu blá blá blá. E fala, quando o ouro brilha e o branco te paga. Senta qualquer preço pra servir de palhaçada. Faz a tua comédia e o burguês te esmaga. Como nada, só uma jogada. Oh, sai da minha frente quem se limitou. Trago toda a fúria aqui do quilombo. Toda identidade aqui de quem lutou. Cai opressor, é traidor. Cala, quando o ouro brilha e o branco te paga. Senta qualquer preço pra servir de palhaçada. Faz a tua comédia e o burguês te esmaga. Como nada, só uma jogada. Oh, sai da minha frente quem se limitou. Trago toda a fúria aqui do quilombo. Toda identidade aqui de quem lutou. Cai opressor, é traidor. Desce, desce. Equaliza, fala no microfone, experiências da tua vida. Sinta, a favela sintoniza, liga, acesala tua família. Ou aliena, ou coloniza, cai na armadilha do opressor, te limita. Rima a mulher como ostentação, de forma sexista, estilo cafetão. Tipo opressor, escravocrata. Quando a preta na senzala estuprada. Volta pro palco, traz a tua essência. O mocambo, a favela não aceita essa aparência. Por ouro e prata explorou, castigou. Igual ao empresário é branco, o opressor. Olha pro lado, vê se faz sentido. Uma postura branca por ouro limita nisso. Linha mal rimada, só levada. Produto que agrada e que atrai a playboyzada. Sem informação, convicção. Sem noção do massacre e opressão. Eu te apresento outra favela. O lado preto sequela que vive nela. Motivo pelo qual o opressor te abraçou. Aceitou o teu estilo, mas tua rima limitou. Mostrou com o vírus da alienação que é fácil controlar com ouro a contradição. Demonstra que acredita, que a letra identifica. Assina um contrato por ciclo, mas um palhaço te liga. Defender o que se a mídia quer escutar? O mais fácil de aprender. Corre, corre, rima tua besteira. Garante o ouro e prata falando muita rasteira. Xinga a mulher de vagabunda, prostituta. Esquece o motivo, a origem, a mesma sua. Quantas vagaram no pós-abolição? Sofrimento da tua mãe não foi por acaso não. Tudo calculado, racismo resultado. E você alienado, limitado. Mente de colono individualizado. Fala, quando o ouro brilha e o branco te paga. Senta qualquer preço pra servir de palhaçada. Faz a tua comédia e o burguês te esmaga. Como nada, só uma jogada. Oh, sai da minha frente quem se limitou. Trago toda a fúria aqui do quilombo. Toda identidade aqui de quem lutou. Cai opressor, é traidor. Fala, quando o ouro brilha e o branco te paga. Senta qualquer preço pra servir de palhaçada. Faz a tua comédia e o burguês te esmaga. Como nada, só uma jogada. Oh, sai da minha frente quem se liga.